Lição 8. Bom apetite. 1. Speisekarte. Ementa. Gedeck. O couvert. Butter. A manteiga. Olive. A azeitona. Vorspeise. A entrada. Salat. A salada. Thunfisch. O atum. Suppe. A sopa. Grünkohlsuppe. O caldo verde. Brühe und Suppe. O caldo. Gemüse. O legume. Gemischt. Misto. Tomate. O tomate. Kopfsalat. A alface. Fleisch. A carne. Hähnchen. O frango. Rote picante Pfefferschote. O piripiri. Bohneneintopf. A feijoada. Rindersteak. O bife de vaca. Pommes frites. As batatas fritas. Kartoffel. A batata. Kotelete. A costeleta. Schwein. O porco. Meeresfrüchte. O marisco. Gebraten, gegrillt. Assado. Fischeintopf. A caldeirada. Reis. O arroz. Nachtisch. A sobremesa. Pudding. O pudim. Hausgemacht. Caseiro. Mousse. A mousse.